manda alguém de 11 pro Oceaneta. Meia dúzia, 06, China 6310. Próxima à sua direita aí. É o meia dúzia então, Oceané 6310. Obrigado. Claro. Romeu 13, Recife 260-288. 260-288, obrigado. Suzano e LS, tá com a pista vista, com 398. Torre, 118,95. 18,95, obrigado. Salvador, boa noite, eu vou 398, tá 2 milhas e meia pro Índia Serra, tá visual. Tente gol no 398, livre pouso no 0, vento 090 graus, 079. Livre pouso na 10, gol 3 boa noite, 85, chama o táxi. Portar, táxi, boa noite. Gol no 398, solo 15, direito no 219. Direito 219, obrigado. Solo, boa noite, eu vou com 398, tá livrando essas coisas. Pode gol 398, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa vai reportar antes da Juliette, gol 398. Solo Web 582, 7 com ação, viu? Web 5827, para o Galeão, copiou 360. Prossiga, por gentileza. Web 5827, Galeão, nível 360, está autorizado via Pendulo 10 até SMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, SMAP, após conforme rota do plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, aciona 5455, controle 119, decimal 8. Tente autorizar 360 para o Galeão, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, e Bridge intercepta a pêndulo 10 até SMAP e prossegue de acordo com o plano. O transponder 5455, controle Salvador, 119, decimal 8, Web 5827. Correto, portão 4, chame pronto, pushback, Web 5827. Chamarei pronto, obrigado. Logou o Uno 885 para o ataque, está com 188 a bordo, 4 horas de trem, jogar na Galeão. Baixo principal, Índia e Alfa, com a temperatura 118,95, altímetro 1011. Então, bom voo e boa noite, 1885. E Alfa, com a temperatura 18,95, com o 11, boa noite. Observe a passagem do bang da companhia no através do portão 612. Após prossegue via Juliette, portão 09. Bom, 398. Firmo, após o bang da companhia no através do 612, prossegue via Juliette para o portão 09, igual no 398. Tá bom, passando a aeronave da companhia, a gente prossegue Juliette por nós, igual no 398. Arrivou. Falou, bom voo. Gol Salvador, gol 185, atalhada pronto. Gol 185, autorizado Daniel Nicola Pissono 0, vento 080 graus 079. Vem falar, gol 185. Fala, gol 185. Consciente, 185. Salvador, Xanair 6310 para Recife. Xanair 6310, boa noite. Informação Romeu para Recife, copiou 350. Romeu, possuímos 350, prossiga. Xanamé 310, Recife 350, está autorizado, via Peruísque 58, decolou da 10, curva esquerda na Puca, transição Caju, aciona 5460, controle 119.8. Autorizado 350, Peruísque 58, decolou da 10, esquerda, Puca, Caju, 5460, transponder 198, aposta na posição 612. Aberto no 62, chame pronto, pushback, Oxanã 6310. Chamará pronto, Oxanã. No 85, decola 223, controle 119.8. Maravilha, 8, boa noite, 85. Boa noite, 85, passa 2 em pés na saída da El, Leda. 85, controle 119.8. 98. Salvador, boa noite, 85, passa 2 em pés na saída da El, Leda. Boa noite, 85, contato radar 360, saída da El. 360 da El, gol 185. Paulo Salvador, TAM 3662, Natal nível 370. Boa noite, TAM 3662, Natal nível 370 está autorizado, via peso 10, decolando a 10, curva esquerda. na subida Cuca, transição Zipar, aciona 5462, controle 119.8. Poderia, por gentileza, confirmar o código transponder? 5462. Autorizado Natal, 370, Upperzul 10, decola 10 com curva esquerda, Arapuca, Zipar, 5462 aciona, controle 119, decimal 8, da 3662. Correto, da 3662, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará. Puxa, acionar, gate 4, web 5827. Livre, web 5827, chame táxi. Livre, chama táxi, obrigado.